travessê. Tô fora de moda, barraquinha de graça, a cota é dólar. Pilotar a nave de roda 19. Hobby é pra boy, profissão é dos fortes. Tô no jogo pra vencer. Tô fora de moda, barraquinha de graça, a cota é dólar. Pilotar a nave de roda 19. Hobby é pra boy, profissão é dos fortes. O barato é real, tirado do sulfite. Poderoso chefão no roteiro do clipe. Filme de amor, de honra, de glória. Provar pra quem, pra quem. O time é ordem própria. Toque MP4, sintoniza a família. Enquanto o fraco dorme, nós tá na vigília. Nem vem na bota, bombeta, patente, coadjuvante do comum. É, café com leite, barraco só 13, só o V, só função. Tá firmão, tá fortão, não é brincadeira não, ho. Tio Patinhas na veste do palhaço. Quero um teco do mundo, teto solar e blindado. A 8 Mitsu, Rolls Royce, Cherokee. Não tive berço de ouro, mas a cama é de rubi. Do Black Jardim, 10 conta bancária. Quero o que tal que o povo chama de praia. Roda cromada é mega, está no litoral. Via Funchal, credit carral, diete, passa mal. Cada favelado um sultão na história. Coroa de safia, só pras nervosa. Contrário, strike, playstation, tech toy. Pros moleque, notebook, motoboy, né cowboy. GPS, Harley Davidson no grande estilo. Progresso é um crime, então sou bandido. Tô no jogo pra vencer, tô fora de moda. Barraquinha de graça, a cota é dólar. Pilotar a nave de roda 19. Hobby é pra boy, profissão é dos fortes. Tô no jogo pra vencer, tô fora de moda. Barraquinha de graça, a cota é dólar. Pilotar a nave de roda 19. Hobby é pra boy, profissão é dos fortes. Mó satisfação, trofi na frustração. Mal pra quem falou, não tem jeito não. Tá aí pra assistir os vagabundo louco. Sonho de falsa, coberto com tesouro. Eleito pra favela, vai povo, chapa o globo. Sem efeito migrador, aí nós joga o jogo. Salve alemão, equipe outra vida, só caranga da hora. Sucesso no volante, low rider lá pra fora. Ouro e diamante, eu e o Cadillac. Não é pra sorrir, é pra zica ter infarte. Não sou o mal, os pilantra fica doido. Tô capaz de despedir, só no motor V8. Os pão filma aqui, com nó na garganta. Você de R1, quem é que não espanta? Irmão de quebrada, empesteada de forró. Mas o giro do motor, só pra curtir bem jó. Vai culpar a vida porque me deu a prova. Tô forçado no moleque que ri e joga bola. O mundo pra sonhar, sem pedir esmola. Pião de mobilete, os picos não se aguenta. Coração tá preparado pra rasgar de 900. Ei, sofredor, dá um close, né, torre de papel. Jogar pra vencer, vou vencer, esse é meu papel. Tô no jogo pra vencer, tô fora de moda. Barraquinha de graça, a cota é dólar. Pilotar a nave de roda 19. Hobby é pra boy, profissão é dos fortes. Tô no jogo pra vencer, tô fora de moda. Barraquinha de graça, a cota é dólar. Pilotar a nave de roda 19. Hobby é pra boy, profissão é dos fortes. Porra, dá licença, desse jeito que eu vou. Nova ordem, novo time, novo jogo, negou. Bui, que capricho, chicano no compressor. Primeiro vem os dólares, depois vem o amor. De jato particular, voltando da França. Com vários produtos, sem passar pela alfândega. De boa na missão, com os carrão rebaixado na mansão. Com os irmão, rolando uma churras. Conversa vai, conversa bem, e o dinheiro rola. De canto vejo os mano que até aposta no moleque da favela que hoje é empresária. Correria fez parte pra aqui ter chegado. Não tô de braço cruzado esperando cair do céu. Vencer ou vencer, maluco, esse é meu papel. Barraquinho nem pensar, deixar no gelo eu abro mão. Uma trilha de dólar me leva pra mansão. A limusine rebaixada é um Cadillac de luxo. Grafitado, som pesado, lembra até os tanque russo. Quando passa até assusta, faz tremer o chão. A cota é dólar, é nós na Bíblia, pique estrelão. Do Porto Rico já tá vindo mais dois carros rebaixada. Secretária me avisa que pro golfe tô atrasado. Reunião de gringo, mano, de em ordem própria. Chega de barraquinho, pois aqui a cota é dólar. Tô no jogo pra vencer, tô fora de moda. Barraquinha de graça, a cota é dólar. Pilotar a nave de roda 19. Hobby é pra boy, profissão é dos fortes. Tô no jogo pra vencer, tô fora de moda. Barraquinha de graça, a cota é dólar. Pilotar a nave de roda 19. Hobby é pra boy, profissão é dos fortes.